Alô, meus parceiros dos paredões. Se liga no solinho. Fase 4, piseiro. Estourou, bichinho. Vem na minha batida, vai. Na batida vem mexendo, tô querendo dançar. Brega funk excitante, vem mexendo, dançar. Na batida tô querendo, vem mexendo, dançar. Brega funk excitante, vem mexendo, dançar. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Ô, desce, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Ô, desce, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Ô, desce, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Ô, desce, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Desce, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Ô, desce, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Ô, desce, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Ô, desce, sarra. Rapaz, que sono estourado. Alô, vaqueiro, chega pra cá. Fala, playboy, vem sentir o melhor piseiro do Brasil. É do Serrano, patrão. No piseiro é só poeira, vem dançando, ninguém para. Coladinho, bem juntinho, no passinho, ninguém para. No piseiro é só poeira, vem dançando, ninguém para. Coladinho, bem juntinho, no passinho, ninguém para. Para, para, para, para, para. E ninguém para, para, para, para, para, para. E ninguém para, para, para, para, para, para. E ninguém para, para, para, para, para, para. Ô, ninguém para, para, rico vaqueiro. Ô, ninguém para, para, para, para, para, para. Ô, ninguém para, para, para, para, para, para. Ô, ninguém para, para, para, para, para, para. No swing da safona, na batida eu tô colado. Brega funk no piseiro, fase 4 estourado. Vai, vai, tá estourado. Vai, é fase 4 estourado. É fase 4 estourado. Vai, vai, estourando, vaqueiro. Alô, vaqueiro. Oi. É fase 4 piseiro. Estourou, papai. É o melhor piseiro do Serrano, meu patrão. Sente a pressão do melhor piseiro do Brasil. É fase 4 estourado. É piseiro, meu patrão.